tem que estar autorizado para assumir? Autorizado, ponto estabilizado, azul 2775. Autorizado, informação estabilizada, azul 2775. Autorizado, pushback, sentando para o táxi. Autorizado, 62 ou 9. Salvador, bom dia, Rio 5973. Quem chamou a torre? Rio 5973. Confirme. É o Rio 5973, bom dia. Por gentileza, a nossa saída prevista é 310 Recife. Saída Cuca, transição Aracaju. Cuca, Aracaju, agora no Palmeiras, muito obrigado. Dart Azul 4201 no POB 800, autonomia 5:20, alterna Galeão. Tá bem? 88. Autorizado até a saída do parte 3 do 4201. Livre taxa até a saída do parte 4201. Torre Salvador Azul 2775, final da 10. 2775, pouso autorizado, pistão na 0, vento 300 graus, 029. Pouso autorizado na 10, Azul 2775. Confirmando a até através do 62 e algum 963 será o número 3. Até Azul 4958, desça para 2000 pés, cancelada as restrições em TAP, reporte localizador. 2000 pés, a descida, cancelada as restrições em TAP, reporte a localizador. Azul 4958. Azul 420, vai seguir a aeronave da Avianca, pelo número 2 do ponto de espera, reparte quando pronto, ajustando a 0 no meio. 3 com o número 2, seguindo a Avianca, porta pronto, no ponto de espera, Azul 420. All right. Para o táxi. Para o táxi, 62-1-1-149. Autonomia de 3 horas e 30 minutos, alterna sem abrir o carro e posse. Solicitado, a gerente via Índia, ponto de espera. Parte pronta, ajuste na 0 no meio. Oi, copiou 6-8-6-2-9. Afirmo, direita via Índia, ponto de espera, reporte pronto, ajuste na 0 no meio. Solicitado via Índia, ponto de espera, pronto, no 0 no meio, ajuste 6-2-9. Voo 963, segue a aeronave da Azul, número 13, ponto de espera, reporte pronto, altímetro 1-0 no meio. Como número 13, 16, pode dar pronto, no 963. Tiago, tem mil pontos de temperatura. Autorizado a alinhar e manter a 1-0, achamento 62, 1-1. S5, Sol, 32, libera a direita, táxi via Alfa, quilo 43, posição 3 Lima. Libra direita, táxi via Alfa, quilo 43, na 3 Lima, azul 2775. Hermes 21, decolagem autorizada, pista na 0, vento 300 graus, 02 nós. Sala decolagem da 1-0, estaneiro 62, 1-1. Espera no zero pronto, azul 42. Azul 4201, após a rolagem da Avianca, ali mantém pistão no zero. A rolagem da Avianca, ali mantém no zero, azul 4201. Boa, da Polícia Federal, vai direto ao centro para permanecer na policial. Gente, mantenha 500 pés, que é negar 1-0, 1-6, caçador 06. Gente, montará 500 pés, 06. Saiu 2229, contato radar, autorizado chegada Bomed 1. Chame no ponto ideal de descida, informe que é na 0-6. Agora no ideal de descida, aceita Bomed 1-2229. Saiu 2229, desse mantenha o nível de voo 050. Para o 050-2229. Decolado 3-4, chame controle de Salvador, 1-9, decimal 8, Mongol. 1-9, 8, 62, 1-1. Salvador, Chanel 62, 1-1, decolado, transfere, saída, São 1-1. 2-1-1. Suba para o nível de voo 360, troque o código transponder para 5232. Autorizado nível 360, código acionado já 5232, Ocean Air 6211, seria possível voar Doclo? Chile 62, foi lenta na presença, vou para o 360. Estou em 963.0 no 0, pronto. 963, não tem ponto de espera. Vai valendo, o Oceaner 62 ou 9. Checkpoint? Azul 4-2, 5-8, com 7, aproximação, ele é... Tá. Da torre 1-8. Olha, se quiser eu coloco aí. Beleza, foi. Ok, tá. Tá, 4958, confere de aproximação, chame a torre 1-8-95. 1-8-95, obrigado, bom dia. Beleza. Salvador, bom dia, é o azul 4958 no final. 4958, continue a aproximação, guardando a autorização de pouso. Guardando. Decolado 3-9, chame controle de Salvador, 1-9, decimal 8. 2-9-8, azul 4-2-0. Controle Salvador, azul 4-2-0-1, decolou na São Juan, bom dia. Azul 4-2-0-1, contato radar, suba via saída São Juan para nível 3-2-0. Sobe via Sobe 1320, azul 4201. Caixador 06, controle Salvador. Direto do Dóquilo. Vamos com a Dóquilo da presente, estacionário 62 do Nono. Não, eu vim 3 linha, mantém pistão 0. Mantém 0, 0. Controle na escuta do caçador 06. Caçador 06 na escuta. Caçador 06 vai abandonar a região do centro e vai retornar para a superintendente da Polícia Federal. Gente, foi para a nova decolagem. Como que foram feitas algumas chamadas sem resposta? Reporte com o visual com o local de pouso. Já visual com a frequência. Frequência livre para o pouso. Braço 0. Desça para 2 mil pés, TNH 10, 16, cancelado as restrições em pelo. Chico atualizado para 2 mil, cancelado em pelo 2016. Ou no Megoton. Passarelo 2229, reduz a velocidade para 220 mais. 229, 2229. Uno 649, vetoração radar para final ILS X-Ray, pistão no zero, curva à esquerda, voe na proa 200, limite ao localizador. Hoje na proa 200, limite ao lock, gol Uno 64. Vetoração para sequenciamento, mantenha a proa limite localizador. Completa a redução para 200 mais. Mantenha a proa limite ao lock para 200 mais, vai reduzir das 2 mais. Bruno 963, decolador 41, chame agora o controle Salvador, 119 de São Luís, por favor. Obrigado, bom dia. What is that? 517. 517, bom dia. Autorizado Brasília, nível 360. Decola da pista 10, por lá à direita, subida Arbor 1, transição Elefa. E depois do 17. Transponder 52, 53. Controle 119, decimal 8. 360, autorizado para Brasília, decola da pista 10, subida Arbor 1, transição Elefa. Lulu, 17, primeira rodovia, primeira cruzada à direita. 52, 53, transporte 198, controle 357, tá? Condições corretas, limpando para pistola de estacionamento. Oi, Salvador, bom dia. O Xenia 6225, informação de Juliette, autorização Brasília. Xenia 6225, bom dia. Autorizado Brasília, nível 380. Decola da pista 10, curva à direita, subida Arbor 1, transição Elefa, via Perdo 17. Transponder 5226, controle 119, decimal 8. Autorizado Brasília, nível 380, decola da pista 10, curva direita, Arbor 1, transição Elefa, amplitude 17. Antena 5226, controle 119, decimal 8, Xenia 6225. Xenia 6225, pronto para puxar o estacionamento. Quer mandar puxar o estacionamento, Xenia 6225. Decotão. Saiu 2229 para o localizador, com via direita na proa 070. Isso para 2000 pés, autorizado, ele é sexy, fã estabilizado. 070, descendo para 2000, chamaria estabilizado, 2229. Chamar 6211, passa nível de voo 180, chama centro em 128, decimal 35, alterna 123, decimal 8. Vai chamar o centro 123, decimal 862, ano 1. Sato 201, passa 170, chame Recife 128, decimal 35, alterna 123, decimal 8. Recife 2835, 238, azul 4201, bom dia. Bom dia. Estabilizou o 1649. O 1649, complete final, ele é chama a torre 18, decimal 95. 285, boa. Salvador, bom dia, gol 649, estabilizado. O 1649, todo estabilizado. Todo autorizado, pistão 0, vento 320 graus, 029. Repouso, gol 1649. Complete redução para aproximação, segue tráfego 5 milhas e meia à frente, Boeing 737, chama a torre 18, decimal 95. Sendo o tráfego a resolver, chama 118.95. Salvador, bom dia, Valtteri 2229, transfere. Salvador 229, bom dia, continue a aproximação, aguardando a transmissão de pouso. Na sua escuta, 2229. 1649, solo 48, libere a gerência. Chame solo 1, 2, 1, decimal 9. Vamos lá, 1649. Autorizado pista 10, 340 graus, 059. Os autorizados 229-990. No 963, chame Recife, com frequência no 28.35, alterna no 23.8. Sétima de... Para o pushback, chame o solo em 1219, por gentileza. Então agora com o solo 219-3597. Tráfego Salvador, bom dia, Rio 5973. 5973 para a cópia, chame 1219-3597. 219, grato. 135, nós temos 4710, pronto, bom dia. Então, 3597, apenas confirme a saída copiada, Arbor 1, transição elétrica. Afirmo, Arbor 1, transição elétrica, do Lúcio 17, a primeira aerovia. Gente, quando pronto, autorizado, alinhar e decolar, pistão no zero, vento calmo. Agora, alinha e decola, o TAM 3597. Bom dia, famoso no CNA, 225, a nossa posição 04 para o posto de decolamento. Na minha 225, chama o Saulo Salvador em 121 décimo 9. Doutor, muito bom dia. Esse é o TAN 3517, na saída Arbor 1, eleva. Eu 3517, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 3620, após 2000 pés, e direto elétrico. 360, 2000 elétrico, obrigado. 3517, 3 autorizado a alinhar e manter, pistão no zero. Autorizado a alinhar e manter, um no zero, viu? São 3517, no momento que eu estou na torre. 5973, autorizado a decolagem, pistão no zero, vento variável com 2 nós. Iniciando livre, viu? 5973. 973, decolador 05, chame controle Salvador 119, décima 8, bom voo. 98, bom dia. Falo que Salvador opera na 119, décima 8. Salvador, bom dia, 5973 com Foca. 5973, contato Rádio Santa Colégio, voltar o 330, após 2 mil pés, veio direto Jamo, após Jamo, Aracaju. Para 330, após 3 mil Jamo, Jamo, Aracaju. Segundo nível de voo autorizado, 330. 330, 73. Sobre Salvador, Mike Peralta, bom dia. Afirmativo, Alfa, confirmando do colégio Serra Índia com Índia para Serra Índia com Índia, confirmo PB. Afirmo, 2 a bordo, alocado 0115, recepção BR-324, com todo o retiro para sobrevoo Mike Vitor Alfa. Mike Vitor Alfa, 500 pés, ajuste no 0 no meio, Salvador. Autorizado a prosseguir para o setor do retiro, repasse para o setor. Zero, uno, meia, Mike, Vitor Alfa, na ajuste. Mike, Vitor Alfa, confirma novamente PB. 2 no PB, Mike, Vitor Alfa. Agora de coordenação com o Centro Recife, 5973. É, isso aí, muito grato. Já estou, Regenera 225, não pode ficar no final. Para a linha 225, autorizada a linha de decolar pistão no zero, vento variável com 3 nós. Decola o Geneva 225. Última forma para sobrevoo no retiro, vai manter a vertical da BR-324 até se mantido sem interferir, Mike Vitor Alfa. Mike Vitor Alfa, passe para livrar do setor. 135 PM Centro Recife, frequência 126.0, eterna 128.8. 260-288, 103-517, obrigado. Chanel 6225, decolada 1-1, chame controle Salvador, 119.8. 19-8, bom dia, Chanel 6225. Controle Chanel 6225, 2600 pés, curva direita, Arbor 1. Chanel 6225, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 380, do presente direto leve. Ok, 380 autorizado na presente leve, Chanel 6225, obrigado. Mais literal. Mais literal, final tráfego de conhecimento do controle do setor, frequência livre. Livre, bom dia, mais literal. 3597, chame Recife, 126.85, alterna 125.45. 3597, chame Recife, 126.85, alterna 125.45, bom trabalho. Salvador, bom dia. 5975 da Rio, no ponto de espera 190, está pronto. 5975, autorizado a linha de decolar, pista 1-0, vento variável com 3 nós. A linha aí decola, cabeceira 1-0, pronto, saiu. Até o Golf Kilo, acho que está autorizado, reporte para ingresso, pista 1-7. Estou com controle? Passador 06, prossiga para o controle. Pousado, superintendente da Polícia Federal, decolou, se lastrou. O policial vai manter baixa altura aqui no pé, afasta 12 metros pelo litoral. Gente, o caçador 06 confirma pessoas a bordo, tipo de equipamento, procedência e destino. 06 é um Alfa Sierra 50, tem 4 a bordo, procedência de Salvador. Em missão policial, vai fazer sobrevoo na área e vai retornar para a superintendência da Polícia Federal. O caçador 06, adicione código transponder 01142, modo normal, de forma que de conhecimento do setor somente aeronave do Mike Vitor Alfa e Serra Índia com Índia, central para o reportagem do Salvador, reporte para visar o setor. Sente do tráfego estacionado 01142 do 06. O vento agora variando de 300 graus a 010 graus com 2 nós. Autorizado o ingresso então, reforço alinhado e pronto, cabeceira 35. Sim, somente para informação, tráfego do caçador 06 Alfa Serra 50 na proximidade de plataforma 600 metros. Chama o controle Salvador 119-8, bom voo. 1198, obrigado. Controle Salvador, Rio 5975, decola na sua escuta. Rio 5975, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 330, após 2 mil pés, voo direto código, após código frutífero. Sente para o 330, após 2 mil pés, direto código, Rio 5975. Dois. Fala, meu quilo, Serra Lima, bom dia, livre sinal, repasse táxi. Chegou 3 horas, 2 milhas, eu rumo oeste, mantendo 500 pés, é o tráfego do Mike Vitor Alfa, é Robson 44. Passa o controle? Mas para informação, tráfego agora 12 horas, 1:30, mantendo 600 pés, o Alfa Serra 50 da... O Hotel Fox Frente Alfa, caçador 06. Tangosco-Lógica para informação no setor noroeste, após decolagem caso receba, dois helicópteros a 500 pés no setor realizando sobrevoo na escuta do controle Salvador. Quando pronto, decolagem autorizada, pista 35, vento variável com 2 nós. Início da decolagem. O controle, o Rio 59... 75? Solicita quando possível, senhorita. Qual é a frotinha, por gentileza? A negativa frotinha 5975 informa que há tráfego aproximando no setor norte da terminal. Já chegou agora na posição de 1h07.7 no rumo sul. Passamos 270 para 1060 das 321 da TAM. Se o senhor, o ar direto frotinha, entrará em conflito com o tráfego. Sem problema, senhora, sem problema. Vamos voar então na proa de código, conforme sua instrução anterior. Rio 5975. Eu me chamo controle Salvador em 199.8, um bom voo. 198, bom piloto. Controle Salvador. Bom dia, Papatango Golf Kilo Oscar. Papatango Golf Kilo Oscar, contato radar na decolagem, subo para nível de voo na 00. Para informação, tráfego do Mike Vitor Alfa, agora posição de 12 horas, 8 milhas, confirma sua altitude. Golf Kilo Oscar passando 1000 pés nesse momento. Gente, Golf Kilo Oscar, tráfego posição de 12 horas, 7 milhas, o meu posto mantendo 500 pés. Tráfego adicional. Posição de 12 horas, 9 milhas, rumo nordeste, 700 pés, alta terra 50. Ciente do tráfego, Golf Kilo Oscar. Golf Kilo Oscar, confirme prioridade do destino. Tempo de destino será 315. Prioridade direto do destino, Golf Kilo Oscar, suba sem restrição para nível de voo na 00. Ok, Dragicino, subindo uma centena, Golf Kilo Oscar. Estou seguindo novamente essa pose em Sanger, e às vezes eu vou colocar o Mike Vitor Alfa. Vitor Alfa, ciente do Canta Livre. Isso, bom dia. Até o Fox Trot Alpha, confirma estimado de pouso. Caixa 206, confirma estimado de pouso. comandou, bom dia. TAM 4753, atingindo 160 para prosseguir na descida. 4753, essa é a identificação. Desça para nível de voo 080 na chegada Bonfim. Identificando e baixando para o 080 na chegada Bonfim, 4753.